Senhor em pé sobre o altar. Ele diz: fere o capitel, faz tudo em pedaços. Mas não temais, eu vou restaurar a tenda de Davi que caiu em pedaços. Eis que vem dias de colheita, o que lavra e o que segue em união. Montes destilam mosto, alegria perfeita. Os plantarei na terra, minha herança, ó Senhor. Olhos do Senhor contra o reino pecador, mas resta um remanescente fiel. Pois mesmo no cativeiro traz a libertação. Reedificarei as cidades que são meu papel. Eis que vem dias de colheita, o que lavra e o que cega em união. Montes destilam mosto, alegria perfeita. Nos plantarei na terra, minha herança, ó Senhor. Não seremos removidos da terra que nos deste. Com vinho e frutos seremos unidos na promessa que permanece. Eis que vem dias de colheita, o que lavra e o que segue em união. Montes destilam mosto, alegria perfeita. Nos plantarei na terra, minha herança, ó Senhor.